R$ 9,99 para falar ilimitado para Claro, mais 500 minutos para outras operadoras. E ainda WhatsApp com mensagem sem gastar sua internet. Prezão nesse celular. E aí, tá dentro? Saiba mais em claro.com.br/prezão. Claro, você merece o novo. Líder. Quarta e quinta derruba preços Coelho Diniz. Açúcar Delta só 5,99. Óleo de soja ABC só 2,69. Arroz Conquista só 9,90. Feijão Carioca Barbalho Extra só 2,49. Sabonete Rexona Suave 84 gramas só 98 centavos. Desodorante Dove é aerosol só 5,99. Fralda Personal é Jumbo só 14,90. Tomate, banana prata, beterraba ou cebola extra só 1,48 quilo. Batata inglesa, chuchu ou abóbora moranga só 98 centavos o quilo. Ofertas válidas até quinta-feira, 16 de agosto. Coelho Diniz, derrubando os preços da região. Patrulha. Patrulha. Líder FM. Toda semana, nossa unidade móvel está nas ruas e no comércio com prêmios e promoções. Apoio Biscoito Croct, o mais crocante e o mais saboroso. Fique na cola da Patrulha Líder FM. Ela vai premiar você. Líder FM. Líder FM, 8 horas e 2 minutos. 24 horas no ar. Líder FM. Estamos de volta na manhã desta quinta-feira, dia 16. 16 de agosto. Muito bem, eu sou Márcio Freitas. Estamos de volta aqui. Vamos juntos, eu, você, toda a equipe líder na manhã de hoje, para a edição de mais um Alô Vale. Para o nosso ouvinte líder, ótimo dia, ótima manhã e vamos nessa. Líder FM. Alô Vale. Oferecimento Bahia Farma, sua farmácia. Em frente ao Hospital Municipal, Disque Remédio. Anote aí o 3826-3100. Para toda a gente ligada, sempre, sempre tem o telefone líder 38222995. Galera, chega e faz a festa. Muito bom, né? Também o WhatsApp líder 987379513. Você já pode começar a nos enviar a sua mensagem, tá bom? É, peça o seu som, a sua música. Mande para quem quiser. Diga de onde você está falando, né? Interaja com a gente para que